por onde começa, por onde termina. Assina que envolve revólver e cocaína. Isso eu vejo faz um tempo, ou faz uma cara. Identifico o barulho do gatilho que dispara. Na minha reta não vem, ô, faz favor. Eu conheço a procedência, mas não sou delator. Cresci na atividade, obtive respeito. Cheguei no sapatinho, olha só, vê direito. Nesse tango muitos dançam, o que eu posso fazer? Ela chega na encolha, seduzindo você. Te chamar pra dançar, converti recusável. Sutileza, estilo, beleza, forma impecável. Dinheiro é bom, porra, me diz quem não quer. É, uns pano nervoso, carro, conceito, mulher. Então vai tentar sorte pro arregaço, soldado. Pou, disparo preciso, plano bem executado. A qualquer momento disposto pro crime, ferro puxado pra agir. Sucesso na cena depende da vítima, digo pra não reagir. E lá vem ela de novo, perfumada e atraente. Simpatia requeria, com discurso contundente. Olha só o movimento, eu tô vendo daqui. Não sei não, adianto, talvez sim, talvez não. Tipo um tango argentino, bem legal nesse tom. Vi uma pá indo nessa, achando que tava bom. E testemunho da história, ah não, não é pra tanto. Somos poucos, muito loucos, mas também não somos santos. Atitude de quê? Verminoso na ação. Pra somar, chega junto, pra dividir não vem não. Assim prossegue o baile, ela ainda tá lá. Se você tiver disposto, ela chama pra dançar. Me entregar eu não vou, longe de mim, faz favor. Um bailarino eu não sou, cê entendeu, cê escutou? O som é agradável, vamos lá, vai dançar. Tente fica de pé, antes do baile acabar. O veredito foi dado, a sentença é esta. Dance conforme a música e vire final de festa. Formosa, bela, atraente. A tentação é constante, morou, mano? É preciso opinião formada e articulação pra não se render às suas sensações. Não, mas a certeza do fracasso me perturba. E o que será? Não sei não, eu preciso de uma segunda opinião. E aí, galera, o que você acha, tio? Se me chamar pra dançar, não sei se vou recusar. Mas sou cabreiro esperto com suas artimanhas. Te ilude, seduz e pergunto o que cê quer. Põe dinheiro, status, mulher, diante do seu pé. Não entro nessa, tô ligado que o futuro é breve. Não acredito, aperte o play, faça um teste. Daí você vai ver, vai entender que aqui não tem comédia. Se não sabe dançar, sai da pista sem deixar brecha. Ops, espera aí, não acredito no que eu tô vendo. Moleque novo aprendendo tango desde cedo. Cigarro nos dedos, só no descabelo, sem receio. Foi que diz, tá comendo porque veio. Cê tá disposto, então vai. Peito de aço, empunga com os gambé. Nossa, que arregaço. Não pago simpatia, parasita, nem me ligo. Você ainda usa fralda, mas paga de bandido. Cê quer hip hop, então vai, tenta a sorte. O caminho mais fácil pro inferno é a morte. Misericórdia nessas horas não existe. O tango é tentador, mas o final é cena é triste. Quem sou eu pra julgar? Sou mais um mero pecador. Cada um, cada um. Cê entendeu, cê escutou? Deixo ao seu critério. O convite aceitar, você não vai recusar, apenas vai adiar. Cheiro inigualável, exalado, um perfume requinte, alto e bom gosto já é de seu costume. Põe uma rosa na boca, agarra ela e vai lá. Todo mundo te vendo, você não pode errar. Tá à sua espera, não tem como fugir. Diferente de você, sei o que quero pra mim. Pois é, Jesus é meu guia, ele me guarda os caminhos. Pois nessa longa jornada, nunca me deixou sozinho. Ele é o filho, não pra ferrar. Ele é o filho, ele é o filho, não pra ferrar.